A polícia militar foi acionada no começo da madrugada desta segunda-feira para a rua Guaraqueçaba, no Jardim Belvedere, onde familiares teriam encontrado um morador ferido por disparos de arma de fogo no quarto da residência. O SIAT foi acionado, porém, como não dispunha de ambulâncias para atender a situação em virtude da demanda de atendimentos, o SAMU foi acionado para o local. A equipe de resgatistas teve o trabalho apenas de confirmar o óbito. Familiares teriam sido informados de que o empresário Vanderlei de Souza, de 44 anos, estaria baleado na residência após uma discussão com a esposa. Quando os socorristas confirmaram o óbito, a polícia militar foi acionada e acionou, por sua vez, a Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e o Instituto Médico Legal. Com a chegada da perita criminal ao local de morte, houve a perícia e a constatação de que o empresário teria sido assassinado com 4 tiros de pistola calibre 380, um tiro na face, 2 no pescoço e 1 na altura do ombro. Projéteis, fragmentos e cápsulas foram recolhidos. Segundo informações obtidas no local pela Polícia Militar, o casal estava em fase de separação e na noite de domingo teria ocorrido uma nova discussão, onde a esposa do empresário, Célia Ferreira, teria se apossado de uma pistola e atirado contra o homem que trabalhava na área de comércio de veículos usados. Ainda foi apurado pela Delegacia de Homicídios que a esposa teria deixado a residência em um automóvel de cor branca, deslocando-se até a casa de familiares e relatado o que teria feito. Despediu-se da família e evadiu-se tomando rumo ignorado. Diante destas informações, familiares teriam tomado ciência e localizado o empresário na casa. A Polícia Militar, poucas informações tem sobre este e o homicídio registrado momentos antes no Jardim Califórnia, como explica o oficial da Polícia Militar que nos atendeu. O primeiro homicídio aconteceu no bairro Califórnia. O indivíduo, ele já tinha passagens aí pelo sistema penitenciário, passagem por tráfico, mas não pode se afirmar qual que foi a causa do homicídio. A equipe que chegou já acionou a equipe dos bombeiros para confirmar realmente o homicídio. E no segundo, aqui no bairro Belvedere, o homem foi encontrado em sua residência em óbito já também. Como que a polícia ficou sabendo dessa situação aqui no Belvedere? Foi acionado via os familiares. Então já havia um tempo que a pessoa já tinha entrado em óbito. A família não chegou a presenciar o que aconteceu então? Não, só posteriormente foi acionada a equipe policial. O que foi dado falta aqui na residência pela família? Não foi informada o que foi levado. Nenhuma informação chegou até vocês? Não, suspeita-se que foi um crime passional. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.